sangue fui comprado, comprado. Pelo sangue fui comprado. Pelo sangue fui comprado, comprado. Eu sei, minha vida comprada com sangue. Nem sei se mereço. Pelo sangue eu vou comprar, se conforme o meu preço. Minha vida comprada com sangue. Nem sei se mereço. Não por ibope, não entre em choque. O mundo não é o bastante, nem tudo é comprado com dinheiro. O amor de um louco vale tesouro. Capaz de mudar a minha vida e perdoar o mundo inteiro. O amor de um louco vale tesouro. Capaz de mudar a minha vida e perdoar o mundo inteiro. O amor de um louco vale tesouro. Capaz de mudar a minha vida e perdoar o mundo inteiro. Minha vida comprada com sangue, nem sei se mereço. Extermínio de erros, extermínio de erros, extermínio de erros, extermínio de erros.